Porque isso é bizarro. É estúpido. Bizarro. É estúpido. Fala galera, Diego Flyfish aqui para mais um Gavi Estática. Hoje eu tô aqui com a Vivi. Olá. Com o Aiken. E aí, povo? Com o Fábio. Fala aí, tra. Fábio, depois de muito tempo, né? É, aqui depois de as férias não remuneradas aí. É, né? Ué, alguém tá sendo pago? Pera aí, me dá esse bizu. É. Entreguei o jogo. Não era pra falar, Fábio. Beleza, e agora... Uma voz feminina nova, né, por aqui. Uau. A Júlia Veras. Olá, pessoal, é um prazer estar por aqui. Tô muito feliz de estar aqui gravando hoje. É, a nossa especialista do tema de hoje, eita, né? Que a gente vai falar de notícias. Será? Tô nervosa. Não esse tipo de notícia. Trouxemos uma repórter, cara, olha aí. Não esse tipo de notícia que eu costumo assinar. Mas a gente vai se especializar nas notícias bizarras, né, cara? Vamos ver, né? É porque se a gente falar de coisa normal aqui no nosso programa, não vai ser a gente, né, cara? A gente não fala de coisa normal por aqui. Porque isso é bizarro. Pra começar, notícia bizarra, eu já vou mandar uma notícia aqui que confirma o que eu disse lá no primeiro Gavestática, na primeira edição do Gavestática, que a gente falou sobre causa da internet, né, cara? E eu disse que a internet vem da pornografia, foi criada pra pornografia. E houve uma pesquisa britânica, que os britânicos são bem à toa quando se trata de pesquisa, para confirmar o que eu tinha dito. Porque a empresa britânica chamada Optinet concluiu que 40% da internet é pornografia, cara. A empresa analisou mais de 4 milhões de URL, sacou? Porra, que e, pesquisa cara, do... 40% de pornografia, cara. Toma aí. Eu estava certo. É. Não, mas isso é verdade mesmo. Eu não sei se vocês costumam fazer muita pesquisa no Google Imagens. Às vezes você faz uma pesquisa nada a ver, sempre vai aparecer alguma pornografia no meio. Você bota lá, cabide de armário, tá ligado? No Google Imagens. No meio vai aparecer uma mulher lambendo um cabide. Cara, eu vou fazer essa pesquisa agora. Cara, outro dia eu fiz uma receita, uma pesquisa, acho que procurando bolo. Pra essa mulher, né? Dentro de um bolo. Procura pra imagem de bolo. Apareceu, tipo, um bolo em formato de seio, sabe? Se você colocar gaveteiro, vai aparecer o... Ah, aquela foto lá que o Diego postou lá no... Lá no fórum uma vez, da mulher. Ah, verdade, né? Era aquela sessão que o Ike tinha logo no começo, que colocava os contos e tal, né? Histórias de uma gaveta. É. Eu botei lá histórias de uma gaveta, apareceu uma mulher dentro de uma gaveta, tá ligado? Assim, pelada. Ah, pode crer. Lembra? É, cara, tá aí, internet. Então, eu trouxe aqui a notícia do o Globo, é o seguinte... Homem pelado e armado leva caos à cidade na Austrália. Porra! Olha só, a polícia da Austrália teve que fechar o centro da cidade depois que um homem pelado e armado, entre parênteses bota e vice-versa, foi visto atravessando o topo de um outdoor próximo à estação ferroviária no início da tarde. Jovens que estavam em um prédio próximo começaram a gritar para que o sujeito pulasse. O inspetor carregado do caso, Neil Blair, respondeu prontamente usando um alto-falante. Seus palhaços, parem com isso. Aí depois de um tempo, o cara se entregou, ele jogou a arma dele lá. É porque não bastava o cara andar pelado, ele tinha que andar pelado e armado, né? Agora armado, em que sentido, né, velho? É porque ele não tinha bolso pra carregar a arma, né? Obviamente. Ela fala... Saiu hoje. Manda aí. E eu lembrei prontamente do Ivozinho. Porque eu lembro que no Gavestática sobre pirataria, ele disse que já tinha se envolvido com a polícia, né? Com atividades criminosas, apesar de ele não ter participado do programa no final das contas. É, né? Ele gravou e foi burlado, né? No final. É, então, o que apareceu foi que o indivíduo de madrugada agora entrou lá na Vila Belmiro, em Santos, onde o Ivozinho mora. O ladrão simplesmente entrou lá no estádio, roubou as redes das duas traves e pronto. E aí, é, né? Só vê o cara saindo do estádio com a trave assim nas costas, né, velho? Carregando assim. Porra! Não, pô, só a rede. Só a rede, pô, não foi a trave toda. Ah. Esse cara devia estar com muita vontade de pescar, né, cara? É. Ou no campinho lá da vila dele, não tinha, né? Verde na trave, tudo. Porque isso é bizarro. Então, queriam fazer uma pesquisa, queriam, porque não conseguiram. O jornal acho que era em inglês. É sempre em inglês. Deve ser em inglês. Que queriam comparar homens em torno dos 20 anos, que nunca foram expostos a pornografias, com usuários regulares de pornografia. E eles chegaram à seguinte conclusão: não existem rapazes que nunca assistiram pornografia. Simples assim. Ah, cara, me surpreenda, né, cara? Não, me surpreende muito que alguém tenha tentado fazer essa pesquisa. Me surpreende mais o fato deles terem imaginado que iam achar rapazes de 20 anos que nunca mexeram pornografia, cara. E aí, o foco da pesquisa passou a ser os hábitos dos homens que consomem pornô regularmente. E aí se bombou, foi uma loucura. Teve gente à vontade, teve, né, grupo de pesquisa imenso, e que 90% do material é encontrado onde? Ah. Na internet. E ainda tem 10% de pessoas que pagam e assistem em lojas de vídeo. É, né? Que noob, né? É, cara. Mas, quando tem aquela sensaçãozinha assim na locadora de vídeo pornô, quando entra um cara ali, você já fica achando aquela pessoa meio bizarra. Assim. É, né? Você não acha que com a internet filme pornô perdeu toda a magia, cara? Porque tinha todo um esquema da locadora, magia, né? Magia, que bonito. Magia, é, né? Porque não tinha essa sessãozinha assim, era todo um cantinho do misterioso, né? Eu me lembro. Eu não podia entrar, né? Quando eu era criança. O cantinho da luz vermelha, né? Você tentando assistir a Manoela escondida dos teus pais. Porra! Você me lembra um negócio que o Rafinha Baixo nos colocou lá no vídeo. Esse cara, eu ia assistir a Manoela, velho. Lá começava lá o ato, quando me espera, eu tava assistindo já propaganda, tá ligado? Do negócio. Porque chegava lá, era 5 minutos, é propaganda, tá ligado? Porque isso é bizarro. Essa é pro Ike, hein? Opa, mais pornografia, porra, manda aí. Não. Suposto gnomo aterroriza a cidade argentina. Putz, cara, eu falei, cara, eu falei. Esse pessoal larga os gnomos por aí andando, velho. Tem que exterminar essa praga, cara. Gnomo argentino ainda mais, hein? É aquele videozinho do YouTube que tem um gnomozinho dançando no cemitério. Andando que nem siri. Andando de ladinho. É, que nem siri, exatamente. Caralho, gnomo, siri, exagerado. Isso é bizarro. É um combo de coisas bizarras. E ficou todo mundo com medo. Teve um dos garotos que viram o gnomo, teve até que ser hospitalizado e tal, porque ficou com tanto medo que sei lá o que aconteceu, né? Deve ter tido trauma. Mas tem gente que tem trauma mesmo. É. Sabe a p***, o Vi? Sei. Ela tem medo de gente anão, velho. Aí tem uma pizzaria aqui que tem um... Que tem um anãozinho, tá ligado, velho? Toda vez que o anãozinho chega perto dela, ela fica travada assim na cabeça, tá ligado? Mas qual a idade dessa pô, ela é da minha idade, eu acho que mais que eu até, deve ter uns 24, porque 25 por aí. Eu já vi crianças com medo, né, desse indivíduo que você se refere aí, mas. Não, pô, ela tem trauma mesmo, velho. Eu não sei o que foi que aconteceu na vida dela. Pronto, ela é aquela menina que tu falou lá no Gavi Estática de. Como é que é? Carnaval. Lembra que eu falei do Ralo Pinto? Olha o boquete, ela fazia a boquinha, tá ligado? É ela. Coitada da. Ela é traumatizada com. Caraca, cara. Não. Ah, tem até o videozinho, depois a gente posta aí o videozinho do Duende de Güemes. É um vídeo todo. Parece feito. Filmado com celular, uma câmera ruim assim, não é? É, foi filmado com celular. É, isso aí mesmo. Ah, sei qual é, já vi isso. Aí disseram aqui que também que os funcionários de uma empresa de transportes também viram o gnomo. Não só esses meninos, mas os caras da transporte ferroviário também viram. E todo mundo tem medo e pá. Viu, cara? Tem que colocar veneno pra gnomo no canto das esquinas aí. Se livrar dessas porra. É, né? Existe, né? Veneno pra gnomo. Ué, se existe gnomo, existe veneno pra gnomo. Gostei da sua conclusão por indução matemática. É, né? Porque isso é bizarro. Voltando novamente ao tema de pornografia, claro. É lógico, né? Afinal, esse podcast é na internet, né, cara? É, se estamos 40% na internet, pelo menos 40% dele. Exatamente. E essa daqui, cara, essa é muito boa. Porque aconteceu na Indonésia e a notícia diz o seguinte: vaca é executada após seduzir um rapaz de 18 anos. Porra! Agora eu pergunto pra você, cara. Coitada. Esse rapaz, ele não é muito seletivo, né, cara? Ele não deve ser um cara muito difícil, assim, de você. É, né, cara? Que a vaca fez, cara? Qualquer papinho, né? Qualquer papinho leva, qualquer mungido leva o cara. Balançou as tetas pra ele. É, cara. porra, é só oferecer um leitinho que o cara já cai. Mas o problema, cara, o problema não termina aí. O cara não só foi seduzido pela vaca, como ele foi obrigado a se casar com a vaca pra poder acabar com a profanidade que ele fez, sacou? Ele foi obrigado a casar com a vaca e depois a vaca foi jogada de um penhasco no mar pra poder acabar com a má sorte na vila. E essa aqui é: ladrão vira vítima do próprio golpe e perde a carteira. Que resumidamente foi o seguinte: o cara foi lá, entrou num táxi pra assaltar o cara. E aqui não explica direito, mas o taxista fez alguma manobra ninja aí que ele expulsou o ladrão do táxi. E ainda quando saiu, ele pegou a carteira do ladrão, tá ligado, velho? Muito bom, eu não sei, cara, como foi isso, mas aqui ele conclui dizendo que o cara... Aí o taxista se trancou no táxi, né, ficou lá dentro, e ligou pra polícia, né? E o que ele surpreendeu, que enquanto a polícia não chegava, o criminoso ficou lá sentado na calçada, tá ligado? Esperando a polícia. Aí quando a polícia chegou, ele disse: não, pô, porque ele tá com minha carteira, eu quero ela de volta, tá ligado? Velho, se eu fosse policial, eu batia muito no cara. Porra... O taxista queria ficar com a carteira do cara, né, velho? Ah, também. Pô, nada mais justo. O cara tentou roubar ele, porra. Dando moral, né, velho? A carteira do... Então, a próxima notícia foi uma que eu vi esta semana passada. Que, assim, a Alemanha é um país, assim, famoso pela bizarrice, né? É famoso pela bizarrice e pelas guerras mundiais que eles cometem. E a notícia que eu vi: casal de amantes cai da janela enquanto fazia sexo. Porra! Galera animada. Caralho, Kama Sutra na veia, né, velho? Porra, também. É. Aí tem aqui: um casal de amantes caiu da janela do apartamento enquanto mantinha relações sexuais na cidade de Lübeck, na Alemanha. O homem e a mulher, que não tiveram os nomes divulgados, caíram de uma altura de 5 metros, segundo reportagem do jornal alemão Bild. A mulher, que é casada, ela disse: não estávamos fazendo sexo, cara, nós estávamos só brincando. Não, né? Sem caiu roupa. Pelada, né? Caiu pelada da janela. Só tava tentando lavar a janela, né? Só brincando. Cara, isso era preliminar, tá ligado, velho? Brincando de médico? É claro. Ainda tem é aqui, claro. Da mulher também estava internado no hospital, recuperando-se de uma queda ocorrida alguns dias antes. Aí, velho, é o karma, cara, é o karma. Não tem como. Toma aí, velho. Foi trair o cara na mesma janela, tá aí, ó. Nada fica sem punição no universo, cara. Você vê duas pessoas peladas caindo de um prédio. Eu imagino. Eu só imagino eles caíram do terceiro andar, né? Eu só imagino o cara que tava no segundo andar olhando pra janela. Nesse momento. Pois é, né, velho? O cara dá um lag, né, velho? Um lag na cabeça da pessoa de um minuto, né? Fica assim: peraí, velho. Não. Eu vi, mas isso é impossível. Eu não vi, sabe, velho? É, cara, porque, porra. Ou das duas, uma, né? Ele desceu pra ver se tava chovendo, gente pelada lá, pra escolher uma pra ele. Porque isso é bizarro. Então, a próxima vai seguida no mesmo tema. Do mesmo tema, né? Que deve se repetir muito ainda daqui pro final do programa. Então eu vou falar também um pouco de arte, né? Então, eu escolhi a notícia de um artista que usa o pênis como pincel. Ai, que virou atração numa feira na África do Sul. Eu já vi. E ganha um doce, que é o nome dele, né? Que era uma homenagem a um pintor que ele gostava muito. Picasso. Trocadilhos. Ele pinta retratos, veja só. E existem alguns artistas que estão fazendo análise da obra dele, que dizem que um dos grandes méritos dele, veja só, é não usar um pincel convencional. Realmente, ele inova no uso das ferramentas. Das ferramentas. O pincel que ele utiliza é muito diferente, pelo amor de Deus. Cara, essa é a hora dos trocadilhos, cara. Porra, ferramenta, pincel... E pinta como eu pinto, né? Essas coisinhas. É, né? O professor oficial que intitula Picasso. Piada pronta, né, velho? Você não precisa dizer mais nada. É, cara. Você queria, Diego, uma caricatura sua? Por que você vem falando comigo? Fala com o Ike, porra. É sempre Diego. Você queria, você queria, porra. Caraca, mas, cara. Mas aí, o que será que ele fazia, velho? Devia ser só aquelas carinhas, né? Aquelas carinhas, aquela smile, né, velho? Que eu acho que é mais simples. Porque senão, cara... Se for o smile do Watchmen, o sangue vai ser como? Cara, do Watchmen. Sangue branco, né, velho? Cara. Porque isso é bizarro. Eu também vou falar uma de assaltante. Ladrão assalta banco com buquê de flores. Que romântico. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Que aqui é a polícia de Nova York. Divulgou a foto de um criminoso foragido que tinha roubado um banco usando um buquê de flores. Caraca, cara. Os bandidos do mundo andam muito, muito malucos, né, cara? Roubando, assaltando com um pedaço de melancia, com buquê de flor, outro vestido de Darth Vader, né, cara? Eu teve Darth Vader nesse dia. Então, o ladrão chegou com um buquê de flores, aí ele pegou, tirou a mensagem do buquê e deu pro funcionário do banco, que tava escrito assim: passe todas as notas de 150 e não tente ser herói. Olha só, frase de cinema, hein? Aí o funcionário deu $440 pra ele, aí ele pegou o buquê de flores, deixou sobre o balcão e saiu andando. Pô, e deu certo então. Cara, deu certo. O cara entrou com um buquê de flores e foi embora sem o buquê de flores. Cara! Ele não mostrou a arma em momento algum. Ele simplesmente passou o bilhete pro cara, o cara ficou com medo, deu o dinheiro, ele largou o buquê. Como assim, cara? Esse cara assaltou com gentileza, né, cara? Ele deve ter pedido por favor, sei lá. Tá ligado que isso parece até o começo de Pulp Fiction, né, velho? Quando ele fala, porra, velho, ele assaltou com o celular, velho. Ah, não, e tem outra, né, cara? Que nessa mesma notícia, eles comentam que há pouco, há uma semana antes desse assalto em Nova York, um cara roubou um banco também armado com uma planta num vaso, cara. Ah, é verdade. Oxi, como é que foi? No mesmo esquema? É, deve ter sido no mesmo esquema. Chegou com a planta no vaso, entregou e com o bilhetinho, né? Entrega. Ah, tá. Deve ter sido, né? Imagina o cara segurando, assim, um vaso de petúnia, sacou? Apontando o cara. Passa grana, porra! Não, pô, eles não gritam, não. Eles entregam só o bilhetinho, assim, que surte mais efeito. É, né? Caladinho. O gerente dando esculacho depois de um cara. Mas ele disse pra não ser herói, velho. Caraca, velho. Não, o melhor dessas notícias de assalto bizarros aí foi essa do Darth Vader, cara. Porque o cara roubou um banco vestido de Darth Vader e ele fugiu do banco com numa bicicleta, cara. Bizarro, velho. Atenção todos os carros, Darth Vader na bicicleta. Numa bicicleta azul com um cestinho na frente. E um bonequinho do Yoda, né, velho? Eu imagino os policiais falando assim: se entregue, não nos obrigue a usar a força! Cara. É isso aí, cara. O mundo tá precisando de criminosos mais criativos. Porque isso é bizarro. Então, cara, como comecei com pornografia, vou terminar com algo semelhante também. A gente começou, continuou e terminou, né, velho? né, cara? Todo o programa. Processo. Bom, um mané. É isso que eu falo, cara. O cara, quando é macho, ele tem que ser macho por inteiro. Ele não pode ser meio macho. Meio. É. Porque, tipo, homem não se depila, cara. Homem faz a barba, no máximo. Homem dá uma parada nos cabelos quando tá muito grande. Que você não vem fazendo nem isso, né, velho? Um José dos Estados Unidos me vai depilar os testículos com cera fria, sacou? O cara depilou os testículos com cera fria. E foi internado porque ele quase perdeu as bolas por causa disso, cara. É o gênio, né, esse cara? Velho, vocês que são mulheres, provavelmente já depilaram perna, já depilaram aí com cera fria, vocês sabem que essa porra deve doer demais, né? Oh, sim. Agora, cara, nós que somos homens sabemos que qualquer olhada torta em direção a nossos penduricalhos aqui já dói, né, cara? O cara olha meio torto, já dói tudo. O cara vai depilar o saco com cera fria, cara! José! Que isso, José? Não. Como assim, cara? Velho, esse cara mereceu, cara, perder as bolas. Pô, mas ele perdeu mesmo, velho? Você não, saiu mesmo? Ficou lá grudadinha só no papelzinho? Né? Só quase perdeu, só. Ele não chegou a perder, não. Ele só foi internado com troço em carne viva, sangrando pra tudo que é lado. Ai, caralho, deve ter arrancado a pele. É, nossa, tipo, segundo o camarada, ele só deitou e depois apagou, acordou no hospital, né, cara? De dor, ele desmaiou de dor, cara. Certamente. É, cara, porque, porra... Eu vou te falar que o Aiken tinha passado essa notícia um pouco antes de a gente começar a gravar. E a foto do sujeito, velho, parece muito com o Polar do Nerd Drops, velho. Coitado, errado. Eu até fiquei assim, tentando associar, mas depois eu fui ver o cara era americano, diz, ah, né? Tipo no Maverick, quando o Mel Gibson vê lá o Danny Glover, é, né? Aí vê assim, não. Porque isso é bizarro. Ou então, vamos lá. Essa notícia eu tava até comentando com a Júlia um dia desses. Eu li, né, há muitos anos atrás, nem lembro mais como era chamado. Mas falava de um indivíduo que ele queria morrer e queria morrer da forma mais escrota possível. Aí ele marcou com um cara de se encontrar pela internet. Eu acho que isso foi na Alemanha, num país nórdico desse que são famosos pelas suas bizarrices. Aí ele marcou com esse cara, foi na casa do cara. Aí transou com o cara. A honra já morreu, né, velho? É, ele começou o suicídio pelo suicídio da honra dele. Exatamente. Aí ele pegou, cortou o próprio pênis. Puts. Eles fritaram o pênis lá com condimentos. Caraca, comeram. Botaram no pão. E depois disso, ele pediu pro Tito Cus lá, um amigo dele, matá-lo, né? E aí o amigo terminou de comê-lo, né? Literalmente. Caramba, que merda, cara. Cara, eu tô ofendido por essa notícia, cara. Assim, essa notícia conseguiu me ofender em nível pessoal. É a primeira vez que eu vejo o Diogo falando. Que pariu, cara. Que merda. Foi sensibilizado. Caraca, cara. Puta que pariu. Se fazem canibais como antigamente, né, velho? É, não. Ele tá desonrando agora todos os canibais da história, cara. Faz autofagia. O cara dá a bunda, arranca o próprio pinto, frita e come. É, caraca, cara, não. Porra, eu vou embora. Caraca, velho. Que merda. E falou, cara, de quatro nossa senhora, engasguei fake. Ah! Ei, Júlia, tá fazendo as coisas erradas no computador? Não, tô não. Poxa, Mari, parece uma bruxa rindo, velho. Ah! É, deu uma banada no rabo, né, cara? É o quê, Diego? Ó, alguém não, tá... Não, velho, não é no vaca, boi, esses bichos assim... É melhor você fechar o que você tá vendo aí agora, porque tá confundindo as coisas. Ah! Que é isso, velho? Porra. Vou correr pra pegar o aí... Coisa, velho. Aí tem outra aqui, do outro jornal desse, que a vagina é assim... Ups! What? É assim, What? Ups! Qualquer manchete é assim. Peraí! Peraí, vai com calma! Peraí, não, tô tentando ligar os pontos aqui, velho. Não, porque a manchete isso é assim... Isso é pra preencher a cota dos 40%, né? Que é vaginão. Aí tem... Mulher presa em presídio de Japeri. Com dois celulares, duas baterias, dois anéis, carregador, relógio, fone de ouvido e chip em sua genitália. Caraca! Cara, eu ainda tô rindo da vagina do começo, velho. Não é nem da segunda, velho. Aqui, hora H, caraca, um real. O melhor diário popular. Caraca, cara, ela não levou uma pizza pro cara também, não. Que é isso, um buraco velho? Negro, não, né? Não é uma genitália isso, velho. Isso é um sarlac, né, velho? Sarlac. Isso daí é uma mochila de carga, né, cara? Pra quem joga D&D. Lá que foi muito bom. Porra, é um buraco portátil, cara, isso daí. Então, assim, um homem casar com uma bananeira até vai, mas uma mulher... Como assim um homem até vai? Que comentário foi esse, Fábio Nazaré? Você desconhece uma das funções da bananeira no interior? E ainda fala da banada de rabo da vaca depois dessa. Ah! Aí, por exemplo, tem aqui o jornal A Hora, né? A manchete. Fábio Assunção dá um tempo na carreira. Cri-cri. Cri-cri, eu não peguei. Daquela hora, vez, pô, quando ele... parou por causa das drogas. Ah! Ele mexeu com drogas. Sim... Você ainda não entendeu, né, meu filho? Ué? Não. Onde tá a graça? Desculpe. Porra! Não, porque, tipo, eu não entendi de fato a graça da notícia, mas sei lá, né? Beleza, ele deu um tempo. Deu um tempo na carreira. Você sabe o que é uma carreira, além do... Ah, tá ligado. É essa carreira. Desgrela, cara. Nossa, velho. Essa foi horrível, cara. Tinha um horário político aí que era... O nome do cara era Língua. E era o horário dele mostrando a língua, só isso. Porra. E aí? Just Kung Po, velho. Desse a linguinha, dele, né? Cara. Ia falando o tempo todo, né, velho? No horário lá, sei lá, um minuto de. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu votava nesse cara, velho. Como será que ele começou a pintar? Isso que eu me pergunto, meu Deus, como que a pessoa tem uma ideia disso? Cara. Mas isso aí sempre acontece, né? Não tem aqueles caras que tocavam piano também, né? Era uma dupla, né? Cada um tocava. Tinha um pessoal lá que tocava piano também. Caraca, cara. Você tá de brincadeira comigo. Eu esqueci agora, não sei o que lá, Brothers. Não sei o que era. Dick Brothers, né, cara? Dick Brothers. Como é que eles tocavam os acordes, então? Sério? Ah, não, mas era tipo aquelas coisinhas assim, tá ligado? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. E eles ficavam pulando, tá ligado? Os braços assim pra cima, é pra pulando. Os caras de terno também. Becas. Caramba, depois o vídeo, coloca aí na postagem. Terno, velho. Assim, tá ligado? Eles chegavam num programa lá. Chegavam num programa assim, tinha um piano daqueles. Qual o nome, Vivi? Você que sabe lá aqueles pianos que tem aquela. De cauda, piano de cauda. De cauda. Isso, de cauda, é. Aí, não sei se era terno, com um negócio assim. Aí quando chegava assim, a galera aplaudindo, né? Aí não dá pra ver direito ele, já só dá pra ver assim, da cintura pra cima e as canelas, já. Daqui a pouco desce as calças dos dois ao mesmo tempo, tá? Aí você começa, bota o braço pra cima, começa a pular. Senhor, tira essa caraca, imagem cara. Da minha cabeça. Isso é bizarro. Porque isso é bizarro. Fala pessoal, mais um Gavi Estática e mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, tô aqui com a Vivi. Olá. E fala, Vivi, o que, é que a gente tem pra falar, que eu tô sem pauta hoje. Bom, primeiramente agradecer ao pessoal do Sexta Cast, do blog Sexta Meia Noite, pela indicação. Isso. É o Evandro Sal lá, que é um dos podcasters lá do Sexta Meia Noite. Ele deu uma passada aqui no blog, no Gavi Estática, escutou, aprovou e com isso ele deu uma divulgada na gente lá, de graça. No podcast deles. Então nada mais justo de agora a gente também dar uma divulgada no deles, né? Que é o SextaCast. Um podcast até que mesmo antes de ele vir aqui eu já conhecia. É um que sai toda semana, toda sexta meia-noite, sobre algum filme, algum tema de terror. Eu já escutei alguns lá, escutei uns 3 ou 4 podcasts. Tem um conteúdo legal, eles só estão precisando dar uma soltada. Estão um pouquinho travados ainda, mas é legal. Fala também da entrevista com o Fábio Trummer da banda Ed. Sim, o Fábio da gente entrevistou o Fábio da banda Ed. É isso aí, a entrevista ficou bem bacana. Quem quiser conhecer aí um pouco mais da banda Ed, acessem o Gavi Sujo do último domingo. Isso aí, a gente vai colocar um link aqui embaixo. Nem precisa, né? Porque Vamos colocar, né? E ficou bem legal a entrevista mesmo. Fábio aí com mais uma entrevista bem legal. Fábio aí devia ter se formado em jornalismo, né, cara? Pois é, né, cara? Tá na profissão errada. E que mais, Vi? Tem um e-mail? Temos e-mail? Temos, olha. Olha que coisa diferente. Que coisa nova, que inovação na nossa vida. Vamos chamar aqui a Traça, né, que ela que ficou responsável pelo por esse departamento. Né? Ouço o SextaCast e esta semana fui agraciado com uma indicação muito boa por parte deles, o Gavi Estática. Fiquei muito feliz de tê-los conhecido e em uma semana já escutei quase todos os episódios deste programa tão divertido. adoro a inocência e a tranquilidade da Vivi, a sabedoria tosca do Ike e a inteligência sagaz do Farfish. Além, é claro, do Fábio, o cientista, e do hiper sem noção Evilzinho, e seu fake Cabral. Desde que tinha conhecido este tipo de mídia, podcast, sempre gostei muito. Na época, fui apresentado ano passado ao Nerdcast, e depois de ouvir todos os episódios, fiquei procurando novas atrações. Mas o único que me agradou por completo foi o de vocês. Continue assim, abraços! É isso aí, povo. Continuem escrevendo para engavetados@gmail.com. O próximo e-mail lido aqui pode ser o seu. Pois é, Eric Luthor que mandou esse e-mail. Na verdade, ele mandou pro Gavestática passado, é, né? Até atrasou o Gavestática passado. A gente nem comentou aqui, né? Atrasou. Acabou saindo na quinta. Foi o primeiro Gavestática que a gente falhou, mais ou menos, né? Ai, que horror. É, mas foi uma falha pequena, né, cara? Pelo menos teve Gavestática. E, legal, gostei do e-mail dele, né? Ah, eu também gostei. Sabedoria tosca do Ike. Inocência e tranquilidade da Vivi e a sabedoria tosca do Ike. Tão inocente, tão tranquila, né? Cara, ai, eu sou muito tranquila. Cadê o Polar agora pra dar risada? Bota uma risada do Polar aí depois. Pois é, eu achei bem legal. E ele também tem um podcast. Sim, sim. Ele tem um blog chamado Os Devoradores de Letras. Eles têm, inclusive, lá um podcast. É um blog sobre literatura. Eu achei legalzinho. Você achou legalzinho? Eu ainda não dou o selinho de qualidade, porque eu não tive tempo de escutar o podcast ainda. Ah, cara, eu ouvi uma edição sobre Lovecraft, né? Eu vi ele comentando. É, eu ouvi, só que eu só ouvi os primeiros 20 minutos. Eu não terminei de ouvir, não. Vou terminar de ouvir e depois eu também boto meu filho. Pois é, valeu. E continue, então, mandando e-mails para engavetados@gmail.com, como a nossa amiga Traça já comentou. Acho que é isso, né, Vi? Tem mais alguma coisa? Você tem uma declaração final? Tchau.